não somos espectadores de bancada, somos atores em palco. A vida, o tempo, é o nosso, é de cada um, e termina quando nós terminamos. Buscamos, interpretamos, interagimos, com agir eticamente aprimoramos o nosso FIB e, em resultado disso, conscientes ou inconscientes, ou as duas coisas, que é mais certo dizer, construímos o nosso FIC. A ética e os direitos humanos estão em todo lado e fazem parte do FIB. Não é o produto interno bruto, mas sim a felicidade interna bruta. E do esforço que nós desenvolvemos para ser o transformar o FIB em FIC, felicidade interna cooperante. O FIB que transformamos em FIC é uma escolha. Mia Couto diz: ser feliz por preguiça. A infelicidade é uma grande trabalheira. Eu estou de acordo com ele. Meu pai dizia: a felicidade é uma brincadeira. Se calhar também teve a ver com a opção e a minha escolha de investigar a brincadeira e escolher a Universidade de Aveiro para o fazer. Dizia: a felicidade é uma brincadeira, meu pai. Um desafio que nos surpreende, que nos dá trabalho e orientação diária para o que fazemos e não fazemos. Mas há quem seja feliz por cegueira ou por conformismo. Está-se bem com o mal dos outros. Fui bafejada com práticas e consciencializações importantes, umas vindas da vivência em casa dos meus pais, outras de fora. Escuteiros, o basquete, voluntariado, atividade comunitária, festas e romarias. Cíclicas e quotidianas inventadas em casa fazem parte do mundo significante que me ajudou a ser quem eu sou. Cresci numa comunidade pescatória com uma ética fundada na moral da coação, inspirada pelo cristianismo da época que dominava, e numa família onde se contava, inspirada pelo cristianismo da ética, essa moral de coação, onde também, e numa família, onde se contavam as histórias dos novos evangelhos, como quem conta as histórias dos três porquinhos. Ou da gata borralheira. Fazia parte. Só que havia diferença. O bem comum, a distinção entre o bem e o mal, estão nessas histórias, as dos encantadores da infância e da literatura universal e nos evangelhos. O bem e o mal eram distintos e aprendi em casa dos meus pais, muito cedo, isso. E a distinguir o bem comum do bem em favor dos interesses do mais forte ou dos mais poderosos. Desde cedo, a moral da cooperação dominava a ética da minha família, com quem e com o que ela implica de liberdade, escolha, responsabilidade e compromisso. Ético, humano e social, onde quer que nos encontremos. Cresci no Portugal do antes do 25 de Abril. O país do medo alimentava o poder e a ditadura. Como podem homens com Deus serem tão maus e homens sem Deus serem tão bons? Dizia anos mais tarde o Saramago. Portugal, país católico e país da opressão e perseguição. Como é que isto foi possível? E é possível. E foi possível. E é possível em muitos países. Mas havia homens e mulheres discordantes que na luta clandestina anunciavam que um outro país era possível. Cristãos e ateus faziam parte desse contingente. De fora me foi dado conhecer vivências de fora de casa, me foi dado conhecer vivências que ajudaram a transformar e a desenvolver o meu FIB em FIC. A Teologia da Libertação, de Dom Helder Câmara, foi um deles, uma grande referência. A experiência da guerra colonial, dos meus amores, dos meus amigos, namorados e irmãos, também desconformaram-me. A Teologia da Libertação e o país do medo e da ditadura. O voluntariado na Associação dos Presos Políticos Antifascistas e as colónias de férias com os seus filhos desses presos, o choro da Valentina, que com menos de 3 anos ficou a chorar desde o momento em que o pai, em que a Pido a arrancou dos braços do pai em casa, antes da meia-noite. Nunca mais parou de chorar. Já tinham passado 8 meses quando eu a encontrei. Voltou a sorrir na segunda semana dessa colónia de férias. À noite, quando fizemos uma fogueira na praia do Baleal, inspirados no forte de Peniche, para o qual estava virada a fogueira. Muita brincadeira, muita alegria, e a Valentina hoje é jornalista no Diário Notícias e continua a fazer o seu trabalho como referenciada aos direitos humanos e à ideologia que ela, de facto, partilha com o seu pai. Homens e mulheres que conheci depois do 25 de Abril, reais, que debaixo da tortura, do pau da arara, do sono, da tortura do sono, da violação, resistiram e não desistiram da luta. Falo aqui na Conceição Matos, que está viva e é uma delas. Receber ensinamentos deles todos, de crianças, estas só foram algumas, esta foi uma que eu referi, mas há mais. A agulha e a linha. O que é que isto tem a ver com a ética e os direitos humanos? 25 de abril de 1974, a minha FIP rejubilou e a FIP ficou aos saltos como pipoca na frigideira. E muitos de vocês também sentiram, são da mesma geração. A Constituição de 1976 foi outra ocasião, e superámos a semana passada os 40 anos. De facto, Portugal tem uma Constituição que foi construída, baseada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e consegue ir mais além, aliás, com novos direitos, que a Declaração precisa de ser atualizada, e esses novos direitos já estão na Constituição. A Constituição, como vocês sabem, está online, para quem não teve a oportunidade ainda de ver nesses pormenores quais são os novos direitos que a Constituição contempla, vale a pena espreitá-la. Os livros, muitos autores e outras pessoas também, influenciaram o meu pensamento sobre a ética no agir cotidiano. Platão, uma referência a Aristóteles, Jesus Cristo, Kant, Santo Agostinho, Hegel, Nietzsche, Schiller, Marx, Adorno, Habermas, Ana Arendt, João dos Santos, Reid, João 23, Bateson, Václavic, Goffman, Paulo Freire. Alguns. Foram aqueles, enquanto estava a desafiar, a minha mente que me vieram a ideia. E alguns outros que eu vim encontrar aqui na Universidade de Aveiro, que estão aqui nesta sala também, continuam a ser, na atualidade, uma inspiração. Alguns estão aí e há outro que está aqui. Mas também outras pessoas, outros acontecimentos e outros lugares. O Vítor Jara, da Allende, quando o decapitaram, ele continuou a cantar no estádio Cheque, onde todos foram mortos. Na minha geração sabe dessa história. É uma história real. Mandela, outra referência mais atual. A universidade, esta em que estamos, é uma escolha. Um templo de exercícios onde demoramos há mais de 30 anos. Há quase 30 anos. Está a fazer. Já estou a exagerar. Já estou a esticar aqui o elástico. Bom, ética, direitos humanos e costura, nós somos a possibilidade do erro. Escolher torna a impossibilidade o mal. Trouxe alguns objetos de costura. Upa, guru! Um truque para descobrir os superpoderes do FIB, da felicidade interna bruta, que cada um tem, e o seu potencial para a construção da felicidade interna cooperante. Escolher faz a diferença, toda a diferença. Linhas, agulhas, elástico, descosedora. Decide o que é que eles nos ensinam. Todos estes objetos fascinantes que estão aqui, não sei se vocês conseguem ver, sabem, dizem-nos coisas. Diria que isto é banal. Uma agulha. Para que é que serve? Para cozer. Portanto, mas para cozer preciso de quê? De uma linha que caiba, e preciso de ter um gesto preciso e ver à distância para ela cumprir a sua função. Esta agulha, cozer, ligar. Diria, é evidente, é uma banal agulha, mas é um upaguru. É o nome que no Oriente se dá àqueles que se escondem nos lugares menos óbvios, mesmo nos objetos. Até esta agulha pode ser um guru que nos ensina coisas. que nos prontificamos, não é? Portanto, a mostrar e a pensar sobre ela. A disponibilidade é nossa. Querer ver o que nela está contida. O elástico. Pode segurar aqui. Sim, mas não estica ainda. Sim, ah? O elástico. O que é que este um elástico tem como metáfora a ver com a relação interpessoal? A nossa relação connosco próprios e com os outros. Temos de ser... Agora pode esticar. Quê? Flexíveis. Certo? Flexíveis. Tão flexíveis que podemos ficar desligados. Ou seja, nos anular. Desligamos. É no encontro com o outro que se cria a possibilidade de intercompreensão. Portanto, a posição do elástico é esta. Estica, estica, estica, estica. E a sua característica é uma que é a resiliência. Eu consigo voltar ao meu ponto de partida. O elástico ensina-nos isso. Um conceito às vezes difícil de passar aos nossos alunos e a nós próprios, a resiliência. Voltar aos nossos alunos. Estica, estica, mas não parte a corda, não estica o elástico. Porque, nas dúvidas de tempo, a possibilidade de voltar ao nosso ponto de partida. A entretela fala-nos da possibilidade, da importância da estrutura da relação. Tal como não há punhos de camisas, por mais modernos que sejam, gosto da sua. Veja lá. Tem entretela? Tem. Ou seja, dá estrutura ao tecido. Porque se não o tivesse dobrado, o que é que acontecia? Não tinha. Ficava mole. Ficava... Brrr. Certo? Ou seja, uma relação que não tem entretela, não é... É uma relação, encontrei a resposta. A tetela é preciso. Porque as relações não são feitas, não aparecem de encomenda, são construídas. E temos que incorporá-las, nutri-las, alimentá-las, torná-las robustas como a tetela. A descozedura, daquela está. A descozedura está aqui. Descozer. Esta coisinha assim, não é? Está cozido, está ligado, está firme. E às vezes é preciso descozer. E na descozedura há uma coisa fundamental, que alguns destes personagens que eu já referi nos deram como exemplo de humanidade. Perdoar. As desculpas evitam-se. Perdoar é uma escolha. Descozer. Perdoar. Outra escolha. O fio. Este feixe. A escolha é entre botão e feixe éclair ou feixe de correr nas relações. Despacha, que tem pressa. O botão, eu tenho que ver onde é que ele encaixa. Criar a casa certa, adequada, ao momento, a linha. Cuidado com os feixes de correr. São bem perigosos para a estabilidade de uma relação. E quando se trata de educação, então, e com as crianças pequenas até aos 3 anos, até aos 6, na idade, no ciclo da infância, então, pois a adolescência revela o que aconteceu nesses primeiros anos. O que não aconteceu. Pérolas e lantejoulas. Até a natureza adorna o jardim com lindas flores. Mas as coisas são belas na sua simplicidade. É preciso é ver, olhar como quem vê. Porque às vezes o hábito de olhar impede que a gente veja. Ética e direitos humanos. E costura. O tecido. O tecido é a comunidade. É a nossa trama. É o que nos liga a todos. Onde nós colocamos todas estas coisas. Neste jeito de costurar. É aquilo que nos revela a ligação uns com os outros, o diálogo, na conversa, na negociação. É preciso tempo. Não tenho tempo, falta-me tempo. O tempo não se compra no supermercado. O tempo é o tempo da minha existência. É o meu tempo. Ou tenho ou não tenho, isso é uma decisão minha, é uma escolha. Portanto, podemos viver como se fôssemos, porém, sendo uma comunidade, porque estamos todos ligados, Podemos viver como se fôssemos identidades individualistas. A felicidade interna bruta nem é percepcionada. Ou quando é, é por hedonismo, por prazer, como a visão. É uma ética baseada só no prazer, em função de si próprio. Portanto, e não se desenvolve em função do bem comum, que é uma construção coletiva, comunitária. Somos a totalidade que nos completa. Somos. Fique. É isso. Ah, sinto-me mesmo a costurar. Eu bem vos dizia que a universidade é um templo do pensamento livre e a Universidade de Aveiro presta-se a estas coisas. Bem, mas é urgente falar de ética e direitos humanos e deixemos a costura por enquanto. Não, não sei. Não sei se estas falas são falantes para vocês, para cada um. Gostava que fossem. Não sei o que é que estes projetos poderão acrescentar, estes objetos poderão acrescentar à reflexão de cada um. A mim, acrescentaram. Como disse no início, agradeço a quem me convidou. A ética faz parte da nossa existência concreta e, por isso, do nosso cotidiano. Nós somos a possibilidade do erro. Há situações que não podemos evitar, mas podemos escolher. A ética é uma questão de escolha e não de vítima. O bem e o mal coexistem. O mal ou a ausência do bem é a infração ética que levanta a interrogação. E na educação isto é todo instante. Será que o meu agir comigo mesmo e com os outros é ético? Eu estou a falar da educação, não só da profissional. Uma das razões pelas quais nos comunicamos é para conhecer os outros e para nos revelarmos aos outros. A ética é um agir e esse agir é comunicacional, quer se queira, quer não, quer se tenha ou não consciência disso. Por isso a ética é uma componente universal da comunicação humana, tal como a informação, tal como o espaço, tal como o tempo, etc. Falar de ética significa falar de comunicação no dia-a-dia, significa falar de nós mesmos. É falar de liberdade, de responsabilidade, de compromisso, de felicidade, de FIB, que fica FIC, de moral de cooperação, que contraria a moral de coação, do castigo e do prémio. O prémio é ser FIC. De comportamentos, é falar de comportamentos e de escolhas que fazemos, não fazemos, do que sabemos e do que queremos ignorar, do que vemos e ignoramos, ou do que olhamos e queremos esquecer e não ver. A ética preocupa-se com o modo como resolvemos as contradições entre a possibilidade e a necessidade. Isto é que é difícil de se farta. Entre o individual e o coletivo, se fosse fácil não estávamos aqui. Entre o natural e o cultural, entre a racionalidade e as emoções. E estas contradições não são todas iguais nem do mesmo tipo. Porém, o que nos torna humanos é realizar a síntese das contradições que fazem parte da nossa existência singularmente comum. Novos direitos precisam-se, novos princípios também. Fazer justiça sem ter de se vingar. Nós temos tendência a vingar-nos de quem nos faz mal, como é óbvio, somos humanos. Mas a nossa humanidade não é vingativa. Se for, fique. Se a nossa felicidade for, fique. A autenticidade, o exemplo, tem a marca da escolha feita. Nelson Mandela e Jesus Cristo são duas pessoas, tão humanas quanto nós, que honram a nossa humanidade. Não se rebaixaram. Um, depois de 28 anos de prisão e 18 anos em jaula, de onde saía para ser torturado, o Mandela, quando é eleito, convida os seus carcereiros e os senta ao seu lado no banquete de celebração da sua presidência da África do Sul. Jesus Cristo, sabendo-se protegido, recusa a ajuda divina e mostra-nos que a humanidade é possível. Perdoar os discípulos e amigos que o renegaram, o Pedro, que foi o primeiro Papa da Igreja, e o Judas, os amigos. Perdoar quem o martirizou, quem o crucificou, e ser implacável contra os fariseus. Na ideia do perdão está a ideia do humano, da pessoa e de uma sociedade que pratica a ética no dia-a-dia. Falar de ética é falar de direitos humanos, de cidadania e de comunicação. É falar do ideal da comunicação humana, a intercompreensão. Para isso é preciso tempo, para isso é preciso escutar, para isso é preciso conversar. E a conversa pode ser 5 minutos úteis. É ser autêntico, em casa, na rua, na escola, no recreio, no lazer, na brincadeira, no jogo, na igreja, para quem ter fé. Os direitos humanos são o esforço de tornar universal uma linguagem comum aceitável para os homens de diversas confissões religiosas, como também para os ateus. A ideia de um mundo melhor existe e está na nossa mão, na possibilidade do que individualmente podemos fazer cotidianamente. Falar de ética é falar de direitos humanos, já disse, é falar do bem comum. E o bem comum está no centro do processo da comunicação, connosco próprios, em primeiro lugar, porque toda a comunicação começa, toda a ética começa no interior de cada um. Acreditamos que o mundo melhor é o mundo das escolhas pela impossibilidade do mal. Somos portugueses, a maior parte. Há aqui gente brasileira. No caso português, temos uma Constituição que confirma os valores expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Constituição está na net. Está lá tudo. Há muito para mudar. Neste século, o mundo e a vida mudaram radicalmente. Daí que seja necessário que sejam necessários novos princípios, mesmo que, como este autor, sem princípios. Ou seja, enunciar a vida sem princípios é dizer que há princípios por onde podemos, que podemos escolher. É preciso novos princípios, novas regras de conduta para disciplinarem novas situações criadas. E cada um de nós todos, que estamos aqui no agora, no dia-a-dia podemos fazer a diferença. Fiquem ligados. Obrigada.